A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Como disse o irmão José de Amorim, que todos nós tenhamos um domingo abençoado. Eu vou dar continuidade ao estudo de ontem sobre liderança. Ontem nós vimos a parte técnica. E hoje eu quero fazer a devocional. Vou fazer a devocional com vocês. Esse é o nosso 17º encontro sobre liderança. Se você está começando a ouvir agora e deseja ouvir as primeiras ministrações, todas estão registradas no nosso blog. Blog logo 7.blogspot.com. Vá até lá e você vai ouvir ministrações sobre liderança e cinco livros da Bíblia que nós estamos ministrando. Partamos então para a devocional. O tema para os líderes que estão em processo de formação é arrependimento. No nosso caso, além das técnicas de liderança, nós precisamos desenvolver uma vida coerente com a vontade do Senhor, uma vida de busca da santidade. E dentro disso, tenho sempre pontuado com vocês algum elemento, algum aspecto trabalhado na Bíblia para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1. Verso 15. A primeira palavra do Evangelho, irmãos, é arrependei-vos. Na primeira mensagem de João Batista, foi tratado o tema do arrependimento. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele em de Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento, como mostra Mateus capítulo 3, de 1 a 8. O tema da primeira palavra de Cristo foi arrependimento. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 4, verso 17. Os apóstolos pregaram o arrependimento. Chamou a si os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Não deviam levar alforje, nem pão, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não deviam vestir duas túnicas. E disse-lhes: Na casa em que entrardes, permanecei nela até partirdes dessa cidade. Se em algum lugar não vos receberes, nem vos ouvires, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Em verdade, vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos e com óleo os curavam. A primeira mensagem no dia do Pentecostes falou sobre arrependimento. Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, como mostra Atos 2, 38. A primeira mensagem de Paulo incluiu o arrependimento. Sabeis que nada que útil seja, deixei de vos anunciar, em ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui de passagem que a primeira palavra do Evangelho foi sobre arrependimento, a primeira mensagem de João Batista foi sobre arrependimento, a primeira palavra de Jesus no início do ministério tratou também do arrependimento, os apóstolos trataram e pregaram sobre o arrependimento, Paulo, um dos apóstolos, pregou sobre arrependimento, Pedro, na sua mensagem no Pentecostes, pregou sobre arrependimento. Então, esse é o tema-chave para a inclusão, para a entrada, para a participação no reino do Senhor. Cito agora Ed Fox e George Morris no livro Anunciemos o Senhor. A humanidade opta por se afastar do reino de Deus e da perfeita harmonia da criação. A consequência disso é a alienação e a opressão. Um importante ponto na bússola tem a ver com a natureza do pecado, na tentativa de fazerem de si mesmos o centro do universo, os seres humanos cedem à suprema tentação de tentar tudo ter e tentam suplantar a autoridade de Deus. O pecado se manifesta não nos seres humanos e suas relações, mas também nas estruturas sociais, econômicas e políticas. Deus não pode fazer a obra sem arrependimento. Deus não pode fazer a obra sem arrependimento, irmãos. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Atos 17, 30. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino sobre o batismo, em imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, como mostra Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. Prosseguir, então, na vida cristã, prosseguir para a imagem e semelhança de Jesus, prosseguir para a perfeição em amor, caminhando pela santificação, para a santificação, e não ficando apenas nos primeiros ensinamentos, só nos primeiros passos da vida cristã, exige de nós alguns procedimentos. E eu vou tratar agora de algumas respostas e alguns falsos conceitos a respeito do arrependimento. Não é convicção de pecados somente. Então disse o Senhor: não permanecerá meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, 3. A convicção do pecado precede o arrependimento, mas nem todos os que são convictos se arrependem. É o Espírito Santo quem convence para o arrependimento. Alguém pode estar convicto de que está em pecado, mas mesmo convicto do pecado, não se arrepende do pecado. Um outro elemento: não é a tristeza do mundo ou remorso. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Segunda Epístola de Coríntios, capítulo 7, verso 10. Judas é o exemplo desse caso. É o exemplo de tristeza e remorso que não levou à mudança e arrependimento. Então, não é meramente a tristeza que vai gerar o arrependimento, não é somente, você pode até ficar triste, mas não é somente ficar triste, ou, de modo algum, o remorso. O remorso, então, não vai levá-lo ao arrependimento, vai levá-lo a uma sensação de suicídio existencial, de suicídio emocional. Nem quero pensar no aspecto físico de modo algum, como no caso de Judas. Não vamos nem mencionar isso, porque não convém. Mas a pessoa pode ficar muito triste, e não se arrepender. Ou então ficar com remorso, com peso, com o sentimento de culpa e não se arrepender. Então, o arrependimento de Judas não aconteceu. A tristeza do mundo está no fato de ter sido pego, muitas vezes, ter sido pego no ato do pecado. A pessoa se entristece, mas não se arrepende. E mesmo que não seja um flagrante, mesmo que não seja o fato da pessoa ter sido pega numa determinada situação, mesmo sem isso, a pessoa pode se entristecer e não se arrepender. Não basta também, um terceiro aspecto, ser religioso. Os fariseus, nos dias de Cristo, eram extremamente religiosos. No entanto, muitos, não todos, irmãos, não todos, para não sermos injustos, mas muitos eram hipócritas, nunca experimentaram o verdadeiro arrependimento. Antes crucificaram a Jesus. Pois vos digo que se a vossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Arrependimento não é só crendice ou fé mental, intelectual. Fé mental é apenas uma aceitação racional e um reconhecimento de um conjunto de credos e doutrinas, às vezes de usos e costumes, mas sem a mudança de vida. Crês tu que Deus é um só? Fazes o bem? Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Tiago, capítulo 2, verso 19 e 20. Portanto, eu acredito, tenho convicção absoluta, firmado na palavra, de que a grande comissão precisa ser realizada, de que o principal instrumento bíblico e prático para nós vivermos uma liderança segundo o modelo de Jesus é o discipulado. E o discipulado vai gerar arrependimento verdadeiro, vai gerar conversão, vai gerar confissão de pecado, mas juntamente com a confissão de pecado, mudança de vida. Vai gerar convicção e tristeza pelo pecado, mas juntamente com a convicção e com a tristeza, vai gerar uma outra atitude, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Vai gerar também uma reforma na sua conduta. Você vai começar a andar segundo o modelo de Jesus Cristo. Para concluir, eu não posso deixar de apontar o texto clássico sobre arrependimento. Utilizei o livro de discipulado da minha autoria. Agora, quero mostrar para vocês o capítulo 12 do livro de Romanos, no versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente e não nos amoldar ao sistema desse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa compreensão, do nosso entendimento e passarmos a ter uma compreensão, um entendimento espiritual de todas as coisas, tendo como exemplo maior a vida de Jesus. Paulo adverte aqui, irmãos, no versículo que nós lemos, que o cristão não deve tomar é a forma desse sistema mundial, com suas concepções de sucesso, com suas concepções de glória, maldades, corrupções, como Gálatas aponta no capítulo 1, verso 4, mas permitirmos que uma transformação se processe em nossa vida. Essa expressão de Romanos, nos originais, só aparece nas narrativas sobre a transfiguração de Cristo, que você vai encontrar onde? Em Mateus 17, Mateus 17, versículo 2, Marcos 9, versículo 2, e na segunda epístola de Coríntios, capítulo 3, no verso 18. Que é um ótimo exemplo para isso que estamos compartilhando. Os cristãos devem viver no presente século, em grego aion, com a perspectiva da época de Cristo ou da era de Cristo, época em que estaremos com Cristo por ocasião do seu glorioso retorno, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, o Deus da nossa vida, o Deus que nos inspira, o Deus que renova a nossa mente, o Deus da vitória. Assim devemos viver aqui e agora, como cidadãos do céu. Veja bem, todos nós temos a cidadania de um dos países do planeta. Todos nós temos essa cidadania como cidadãos no aspecto civil e temos obrigações, direitos, tudo isso. Mas, na verdade, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que já faz parte do reino dos céus, você que já foi circuncidado em seu coração, já foi batizado, você é um cidadão do céu. Você é um herdeiro do reino dos céus. Você é um cidadão de um mundo vindouro. Você pode compreender mais isso na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 20, também na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, e assim por diante. Teria muitos textos a mencionar para vocês agora. O que importa é fecharmos essa questão entendendo que as leis que nós estamos estudando sobre liderança, os princípios de liderança, eles são um aspecto maravilhoso, um aspecto instrumental. Só que essas leis, elas podem ser aplicadas tanto por nós cristãos como outras pessoas que não creem no Senhor. O que vai fazer a diferença para nós é a vida que temos, é a quem pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor, nós fazemos parte do reino do Senhor, aleluia. E para fazer parte do reino do Senhor, é necessário experimentar o arrependimento e demonstrar o fruto do arrependimento. Ora, como sabemos o fruto do arrependimento? Como sabemos se temos o fruto do arrependimento? Antes de dar fruto, você precisa renovar a sua perspectiva de vida, a sua compreensão sobre a vida. Você precisa renovar o seu entendimento sobre as coisas espirituais. Porque se você renovar a sua mente, se você permitir que o Espírito Santo faça esta obra, Você não vai mais se moldar segundo os valores deste mundo. Pelo contrário, e eu não estou me referindo aqui a usos e costumes, isso é secundário. O primário, né, na verdade, o mais importante, para deixar claro para os mais jovens, o mais importante é que tudo que diz respeito aos valores deste mundo não nos dizem respeito. Nós temos uma outra perspectiva de olhar a vida, a morte, a ressurreição. Nós somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em que sentido tudo se fez novo? No sentido da renovação da nossa vida, do nosso entendimento. Você não vai mais se moldar, não vos amoldeis, ou não vos moldeis ao sistema desse mundo. Você não vai mais depositar a sua esperança ou confiança nos sistemas desse mundo, mas será transformado pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu ia dizendo, os princípios são os mesmos, mas nem todos vão experimentar a vida de Deus, só aqueles que renovaram a sua vida em Cristo Jesus. Esses sim vão experimentar a vida abundante e depois a vida eterna. Eles vão experimentar desde agora uma vida boa, agradável e perfeita, segundo a vontade de Deus, porque eles foram rigorosamente transformados no seu entendimento e não se deixam moldar pelo sistema desse mundo tenebroso. Não se deixa conduzir, não se deixa levar pelo sistema desse mundo tenebroso. Nós somos transformados e passamos então a ter uma outra perspectiva, uma outra natureza, uma nova vida, uma outra vida firmada e alicerçada na palavra do Senhor. E firmada e alicerçada na palavra do Senhor, vivemos em novidade de vida, vivemos na busca permanente de santidade, vivemos na perspectiva do cumprimento da grande comissão de ir por toda parte e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Que Deus abençoe a cada um de nós nesse domingo, como disse o irmão José de Amorim, da Igreja Metodista em Cidade Líder, que postou isso. Que seja um domingo abençoado para todos nós, mas que nós tenhamos firmes a convicção de que os princípios estudados ontem só podem ser aplicados na vida do cristão de maneira a agradar a Deus. Podem ser aplicados por qualquer um, mas só podem ser vivenciados por um cristão de modo que agrade a Deus se você passar pelo arrependimento e pelo fruto do arrependimento. Se você der fruto, o seu arrependimento frutificar, como? Não se moldando pelo sistema mundial, pelos vários sistemas mundiais, pelas várias perspectivas, pelos vários valores desse mundo tenebroso, mas assumindo a escritura sagrada, a sagrada escritura santíssima, e vivendo a partir dela, segundo o modelo de Cristo Jesus, uma nova vida para reproduzir uma nova vida também em outras pessoas pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe nessa direção. Arrependei-vos e permitam que o Espírito Santo gere não só o arrependimento, mas também o fruto do arrependimento, que é a mudança de mente, que é a mudança de vida, que é a mudança de natureza, que é a mudança de conduta concreta, real, em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre nós, nos levando à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, através do arrependimento e do fruto do arrependimento, através de não aceitar mais de modo algum se moldar segundo os valores desse mundo tenebroso. Que nós não nos conformemos com esse século, mas transformemo-nos pela renovação do nosso entendimento. Que o Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos conduza a isso, hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Amém e amém.